DVD da Guerreira. Já em todas as lojas do Brasil. Bom demais. Foi sem querer que derrubei toda emoção. Você não está por perto.